Fecheiros 54, página 527, capítulo 41, Mar Adentro. Foi num típico dia escocês, cinzento e frio, que o Artemis chegou à terra no Cabo Roth, na costa noroeste. Olhei pela janela da taberna para o sólido nevoeiro que se acumulava nas escarpas. Jamie passeava pelo cais, apesar da chuva, demasiado nervoso para se deixar estar ao pé da lareira. A viagem de regresso à Escócia não lhe fora mais grata que a primeira vez que atravessara o canal. A perspectiva de passar 2 ou 3 meses a bordo do Artemis incomodava-o. Por outro lado, a impaciência por perseguir os sequestradores era tão grande que qualquer demora o enchia de frustração. A ironia era que este último atraso tinha sido ocasionado por ele. Tínhamos feito escala no Cabo Roth para embarcar Fergus e o pequeno grupo de contrabandistas que Jamie o tinha encarregado de contratar antes da nossa partida para Le Havre. Não há maneira de saber com quem nos encontraremos nas Antilhas, Sassenach, tinha-me explicado Jamie. Não quero enfrentar sozinho um barco cheio de piratas. Nem quero combater na companhia de desconhecidos. Os contrabandistas eram todos homens do mar, acostumados aos botes e ao oceano, e provavelmente também aos barcos. Cabo Roth era um porto pequeno, com pouco tráfico no inverno. No cais de madeira só estavam ancorados, para além do Artemis, uns quantos barcos pesqueiros e um barquinho. Fergus estava atrasado. A espera não parecia incomodar ninguém, exceto Jamie e o capitão. Este chamava-se Rains. Era um homenzinho gorducho, já com uma certa idade, que passava a maior parte do tempo na cobertura do barco, com um olho no céu carregado e o outro no barómetro. Isso deita um cheiro muito forte, Sassená, observou Jamie. O que é? Gengibre fresco, respondi, segurando ao alto o resto que eu tinha estado a ralar. É o melhor dentre as minhas ervas para os enjoos. Ah, sim? Pegou na tigela, cheirou o conteúdo e espirrou com força, para grande divertimento dos presentes. Tirei-lhe a tigela antes que ele entornasse. Não é para inalar, é para fazer chá. E espero bem que funcione, porque caso contrário teremos de te raspar do porão, se o porão for como imagino. Não se preocupe, senhora, assegurou-me um dos ajudantes mais velhos. Muitos dos ajudantes mais tenrinhos sentem-se um pouco esquisitos no primeiro par de dias, mas, regra geral, logo se recompõem. Ao terceiro dia já se habituaram aos solavancos e até sobem ao cordame, felizes como pardais. Olhei de soslaio para Jamie, que não parecia nada feliz. Ainda assim, este comentário parecia ter-lhe dado algum alento, pelo que se animou um pouco e até chegou a pedir um pouco de cerveja. Pode ser que sim, disse ele. O Jared disse-me o mesmo. Os enjoos geralmente não duram mais que alguns dias, desde que o mar não esteja muito agitado. Bebeu um pouco de cerveja. E então, com confiança crescente, tomou um grande gole. Parece-me que aguento 3 dias. Já avançada a tarde do segundo dia, apareceram 6 homens serpenteando ao longo da costa pedregosa, montados em peludos póneis. O que vem adiante é o Rayburn, assinalou Jamie, semicerrando os olhos num esforço para os identificar. Atrás dele vem o Kennedy. Depois o Innes, aquele a quem falta o braço esquerdo, vês? Mais atrás, o Meldrum. E o que o acompanha deve ser o MacLeod, pois andam sempre juntos. E o último é o Gordon ou o Fergus? Deve ser o Gordon, observei, olhando por cima do ombro dele. É demasiado gordo para ser o Fergus. Depois de receber os contrabandistas, de os apresentar aos novos colegas e de os ter a todos sentados diante de um jantar quente e de uma taça de vinho, Jamie perguntou: onde diabo está o Fergus? Rayburn Inclinou a cabeça. Bem, ele tinha um assunto a resolver e encarregou-me de alugar os cavalos e de procurar o Meldrum e o MacLeod, que tinham saído no barco deles e demorariam uns 2 dias a voltar. E que assunto era esse? Inquiriu Jamie com aspereza. O outro encolheu os ombros. O meu marido murmurou qualquer coisa em gaélico e concentrou-se no seu jantar sem mais comentários. Na manhã seguinte, com a tripulação já completa, à exceção de Fergus, iniciaram-se os preparativos para a partida. Jamie mantinha-se próximo do leme, sem incomodar, e dando uma ajuda onde era mais necessária a força do que a habilidade. Ainda assim, não tirava os olhos do caminho. Se não partirmos, até meio da tarde, perdemos a maré, apontou o capitão Rains com firmeza. Dentro de 24 horas, o tempo estará pior, e não quero levantar a âncora a meio de uma tormenta, se puder evitá-lo. E para chegar às Antilhas, o mais depressa possível. Sim, capitão, compreendo, interrompeu Jamie. É claro, faremos o que for melhor. Afastou-se para dar passagem a um marinheiro apressado e o capitão desapareceu, dando ordens a cada passo. Com o correr das horas, Jamie, aparentemente tão sereno como sempre, não parava de agitar os 2 dedos rígidos. Era o seu único sinal exterior de preocupação. Fergus tinha passado 20 anos com ele, desde o dia em que o retirara de um bordel parisiense para lhe ordenar que roubasse as cartas de Carlos Stuart. Jamie era a coisa mais parecida com um pai que o rapaz tinha tido. Eu não conseguia perceber que assunto tão urgente estaria a impedi-lo de se reunir connosco. E Jamie também não. Era por isso que os seus dedos marcavam um ritmo silencioso sobre o balaústre. Chegar à hora. De má vontade, Jamie afastou os olhos da costa deserta. Apoiei-lhe uma mão no braço, em silenciosa mostra de solidariedade. É melhor desceres, disse-lhe. Tenho uma garrafa de álcool. Vou preparar-te um chá de gengibre. É o melhor do meu herbário para as náuseas. E o ruído de um galope levantou ecos ao longo da costa. O barulho do cascalho ressoou muito antes de o cavaleiro aparecer. Aí está o tonto, disse Jamie com alívio. Depois voltou-se para o capitão Rains com uma sobrancelha erguida. Ainda temos maré suficiente? Pois então vamos. Soltar amarras, bramou o capitão. Os marinheiros puseram-se imediatamente em ação. A última das cordas que nos segurava aos pilares foi diligentemente enrolada. Em nosso redor o cordão esticou-se e as velas abriram-se. O contramestre corria pelo convés, ladrando ordens com uma voz que parecia de metal enferrujado. Está a mexer? Observei, feliz por sentir que o convés estremecia sob os meus pés. — Oh, meu Deus! — exclamou Jamie, ao perceber o mesmo, e segurou-se ao balaústre com os olhos fechados, engolindo em seco. — O Sr. Willoughby diz que conhece um tratamento para o enjoo — comentei. — Ah, já sei o que é. Se ele pensa que vou permitir-lhe... — Que demónios se passa aqui? Dei meia volta e vi o que tinha provocado aquele comentário. Fergus estava na coberta a ajudar uma rapariga a subir para cima do balaústre com a cabeleira loira agitada pelo vento. Era a filha de Leary, Marsali McKimmy. Antes de eu conseguir dizer fosse o que fosse, Jamie aproximou-se dos recém-chegados. Em nome de Deus, que significa isto, meus idiotas? Casámo-nos, anunciou Fergus, pondo-se diante de Marsali, um pouco assustado, excitado, pálido, sob a mecha de cabelo negro. Casaram-se? Jamie cerrou os punhos e Fergus retrocedeu um passo. Como assim casaram? Assumi que fosse uma pergunta retórica, mas não era. A avaliação que Jamie fazia da situação ultrapassara mais uma vez o meu entendimento imediato, focando-se no ponto essencial. Deitaste com ela? Perguntou. Estando eu atrás dele, não lhe conseguia ver a expressão do rosto, mas imaginei qual seria, porque vi o efeito que provocou em Fergus. O jovem francês ficou ainda mais pálido e passou a língua pelos lábios. Como? Não, milord. Ao mesmo tempo, Marsali ergueu o queixo com os olhos acesos e ar desafiador. Sim. Jamie olhou para eles. E depois de resfolegar sonoramente, voltou-lhes as costas. Senhor Warren, regressa à costa, por favor. O piloto deteve-se boquiaberto, olhou para Jamie e depois dirigiu um olhar significativo para a costa que se afastava. Nos escassos momentos decorridos, desde a aparição dos supostos recém-casados, o Artemis tinha-se afastado mais de 1 quilómetro da costa e as rochas das escarpas retrocediam a uma velocidade cada vez maior. Não creio que seja possível, disse. Parece que já estamos no marulho. Jamie apontou para a escada que ia dar aos camarotes. Vocês os dois, lá para baixo. Fergus e Marsali sentaram-se juntos num dos divãs de mãos dadas. Jamie indicou-me o outro e voltou-se para o casal com as mãos na cintura. Bem, disse, que tolice é essa de se terem casado? É verdade, milord, esclareceu Fergus. Estava muito pálido, mas os seus olhos escuros brilhavam de entusiasmo. Sim, e quem vos casou? Inquiriu Jamie com ceticismo. Eles trocaram um olhar e Fergus explicou. Nós demos as mãos e trocamos as palavras. Diante de testemunhas, acrescentou Marsali. Em contraste com a palidez de Fergus, as faces dela pareciam arder. A jovem levou a mão ao peito. Tenho aqui o contrato assinado. Jamie emitiu um rosnido. Segundo as leis da Escócia, duas pessoas podiam casar-se legalmente, dando as mãos diante de testemunhas e declarando serem marido e mulher. Bem, mas ainda não se deitaram juntos, disse ele. E aos olhos da Igreja, o contrato não basta. Temos de parar em Lewis para carregar as últimas provisões. Aí desembarcaremos a Marsali. E encarregarei dois marinheiros de levarem a casa da mãe. Não pode fazer isso, exclamou a rapariga erguendo-se com um olhar fulminante. Eu vou com o Fergus. Ah, não, nada disso, pequena, alfinetou Jamie. Não pensaste na tua mãe? Fugires assim sem dizer nada? Enviei-lhe uma carta de Inverness, esclareceu Marsali com o queixo erguido, a dizer-lhe que me tinha casado com o Fergus e que ia embarcar consigo. Deus me ampare. Ela vai ficar convencida de que eu sabia de tudo. Jamie parecia horrorizado. É que eu pedi à senhora Leary que me concedesse a mão da filha, milord, interveio Fergus. Foi no mês passado, em Lallybroch. Não precisas de me repetir o que ela te disse, respondeu Jamie. Recusou. Disse que ele era um bastardo. Explodiu Marsali, indignada. Um criminoso. E é, assinalou meu marido. Além de ser um aleijado sem bens. Coisa em que a tua mãe não terá deixado de reparar. Não me importo. A rapariga agarrou na mão de Fergus, olhando com afeto. Eu amo-o. De qualquer modo, és demasiado nova para te casares. Tenho 15 anos. É mais do que suficiente. E ele 30. Jamie abanou a cabeça. Não, filha. Lamento muito, mas não posso permitir. Além do mais, esta viagem é muito perigosa. Mas ela pode ir. E Marsali apontou para mim com um gesto desdenhoso do queixo. Não metas a Claire nisto. Não tens nada a ver com esse assunto. Ah, não? Troca a minha mãe por esta rameira inglesa. Converte-a em motivo de troça por todo o país. E diz que eu não tenho nada a ver com esse assunto. A rapariga pôs-se em pé de um salto. E tem o descaramento de mandar em mim. Exatamente, afirmou ele, contendo-se. Tu não tens nada a ver com a minha vida, nem o senhor com a minha. Fergus levantou-se alarmado para tentar acalmá-la. Marsali, ma chère, não deves falar assim com o Milord. Eu falo como me apetecer. Não, não podes. Surpreendida com a súbita aspereza de Fergus, ela pestanejou. Fergus mudou o tom. Não. Senta-te, ma petite. Milord foi mais do que um pai para mim. Salvou-me a vida mil vezes. Além disso, é teu padrasto. Apesar da opinião que a tua mãe possa ter dele, não podes negar que vos proporcionou, às três, bom sustento e proteção. Ao menos, deves-lhe respeito. Marsali mordeu o lábio com os olhos brilhantes. Desculpe, murmurou finalmente para Jamie. A tensão no camarote baixou um pouco. Não tem importância, pequena, respondeu ele resmungão. Depois suspirou. Ainda assim, Marsali, tens de voltar para casa. Não quero. Ainda que a rapariga estivesse mais serena, mantinha o queixo firmemente espetado. Olhou-os aos dois. Ainda que ele diga que não nos deitamos, não é verdade. Pelo menos é isso que eu vou dizer. Se me obrigar a voltar para casa, direi a toda a gente que foi sua. Já vê, ou casada ou desonrada. O tom era decidido. Jamie murmurou entre dentes. O Senhor me livre das mulheres. Depois ficou nela um olhar fulminante. De acordo, estão casados. Mas vão fazê-lo como deve ser, diante de um padre, quando chegarmos às Antilhas. E enquanto não tiverem recebido a bênção, o Fergus não te tocará. Entendido? Olhou ferozmente para ambos. Sim, milord, aceitou Fergus com alegria. Merci beaucoup. Marsali lançou ao padrasto um olhar carregado, mas acabou por inclinar a cabeça, olhando-me de soslaio. Sim, pai, disse. O casamento de Fergus tinha tido o condão de fazer com que Jamie esquecesse o movimento do navio, mas o efeito não durou muito. Ainda que ficasse cada vez mais verde, negou-se a abandonar a coberta enquanto a costa da Escócia estivesse à vista. Talvez não volte a vê-la nunca mais, disse com tristeza, quando tentei persuadi-lo a descer para se deitar. Claro que voltarás a vê-la, garanti-lhe. Hás de regressar. Não sei quando, mas tenho a certeza de que o farás. Olhou-me desconcertado, esboçando um sorriso. Viste o meu túmulo, não foi? Como aquilo não parecia inquietá-lo, assenti com a cabeça. Ele fechou os olhos. Está bem, mas não me contes nada. Não há nada para contar. Não tinha datas. Só o teu nome e o meu. O teu? Ele abriu subitamente os olhos. Fez-se-me um nó na garganta ao recordar a placa de granito. Era das que se denominam lápide matrimonial. Um quarto de círculo, talhado, de forma a formar com o outro um arco completo. Naturalmente só tinha visto uma das metades. Figuravam todos os teus nomes. Foi assim que percebi que eras tu. E abaixo dizia: amado esposo de Claire. Ele acenou com a cabeça, assimilando a notícia. Isso significa que resgataremos o jovem Ian, são e salvo. Asseguro-te, Sassenach, que não voltarei a pisar a Escócia sem o trazer comigo. Havemos de o resgatar, disse eu, com uma segurança que não sentia. Quando caiu a noite, as rochas da Escócia tinham desaparecido por entre a bruma do mar. Jamie, gelado até aos ossos e branco como um lençol, deixou-se levar até à cama. Foi então que surgiram as imprevistas consequências do seu ultimato a Fergus. Só havia dois pequenos camarotes privados, à exceção do correspondente ao capitão. Se o jovem casal não podia dormir na mesma cama, enquanto a sua união não tivesse recebido uma bênção formal, era óbvio que Jamie e Fergus teriam de ocupar um deles e nós o outro. A viagem parecia condenada a ser difícil em todos os sentidos. Eu confiava que o enjoo de Jamie melhoraria quando ele deixasse de ver bambolear o horizonte. Mas não tivemos essa sorte. Outra vez, protestou Fergus, quando se foi deitar no seu beliche à meia-noite. Como é possível se não comeste nada todo o dia? Disse-lhe eu, encaminhando-me para a porta com a vasilha nas mãos. Vá dormir, milady, disse-me Fergus, pegando nela. Eu trato dele. A ideia de me deitar era tentadora, depois de um dia tão longo. Vai, Sassenach, interveio Jamie. Estava pálido e molhado de suor. Isto já passa. Era evidentemente mentira. Ao mesmo tempo, a minha presença em nada poderia ajudá-lo. Fergus iria encarregar-se do pouco que podia ser feito. Afinal de contas, não se conhecia cura para os enjoos. Apenas podíamos esperar que Jared tivesse razão. E os enjoos iriam abrandar assim que o Artemis se adentrasse no Atlântico. Está bem, cedi. É possível que de manhã te sintas melhor. Jamie abriu um olho e voltou a fechá-lo com um gemido. Ou que tenha morrido, sugeriu. Com um sorriso saí para o corredor escuro, onde tropecei com a silhueta prostrada do Sr. Willoughby, encolhido contra a porta do camarote. Soltou um grunhido de surpresa, mas ao ver que era eu, gatinhou lentamente para o interior do camarote. Sem prestar atenção à exclamação desagradada de Fergus, meteu-se debaixo da mesa e voltou a adormecer de imediato com um ar de satisfação. O meu camarote ficava do outro lado do corredor, mas parei para respirar o ar fresco que entrava da coberta, escutando a variada gama de ruídos que dali provinham. Marsali dormia profundamente num dos dois divãs. Melhor assim. Ao menos não me veria obrigada a tentar iniciar uma conversa. Mas tive pena dela. Não devia ser assim que a pequena tinha imaginado a sua noite de núpcias. O Artemis era bastante limpo, em comparação com outros barcos. Mas a higiene básica deixa muito a desejar quando se amontoam, num espaço de 170 metros quadrados, 32 homens, 2 mulheres, 6 toneladas de couros curtidos, 42 barris de enxofre e uma grande quantidade de lâminas de cobre e latão. No segundo dia, quando desci para procurar a minha caixa de medicamentos, que tinha sido levada para o porão por engano, vi um rato. À noite, no meu camarote, apercebi-me de um ruído suave, como um arrastar de pés. Acendi a luz e descobri que se tratava de várias dúzias de baratas que fugiam freneticamente para as sombras. As latrinas, duas pequenas galerias a cada lado da embarcação na proa, consistiam num par de tábuas separadas por uma estratégica ranhura e suspensas a 2,5 metros das ondas. Ao usá-las, podia-se receber um inesperado esguicho de água fria no momento mais inoportuno. Eu suspeitava que isto, mais a dieta de porco salgado e biscoitos, provocaria uma epidemia de prisão de ventre entre a tripulação. O Sr. Warren, o contramestre, informou-me com orgulho de que todas as manhãs se esfregava a coberta, se puxava o lustre aos bronzes e se efetuava uma limpeza geral. Ainda assim, era impossível dissimular que a embarcação contava com 34 pessoas dentro de um espaço limitado, das quais só uma tomava banho. Dadas as circunstâncias, tive uma grande surpresa quando, na segunda manhã, abri a porta da cozinha à procura de água a ferver. Esperava encontrar o mesmo sebo que no resto do barco, mas fiquei deslumbrada com o reflexo do sol numa fileira de caçarolas de cobre, tão bem esfregadas que refulgiam com um tom rosado. Pestanejei para adaptar a visão. As paredes da cozinha estavam cobertas de prateleiras e armários construídos para resistir ao mar mais agitado. No meio daquele esplendor imaculado, estava o cozinheiro, estudando-me com uma expressão sinistra. Fora daqui, ordenou. Bom dia, saudei, com toda a cordialidade possível. Chamo-me Claire Fraser. Fora daqui, repetiu ele no mesmo tom. Sou a senhora Fraser, mulher do comissário e cirurgiã de bordo. Preciso de 6 galões de água a ferver, quando for possível, para limpar a latrina. Os olhinhos azuis do homem apontaram para mim como 2 pistolas. Eu chamo-me Aloysius O'Shaughnessy Murphy, informou, e sou o cozinheiro de bordo, e preciso que tire os pés do meu chão, acabado de esfregar. Não permito a presença de mulheres na minha cozinha. Era vários centímetros mais baixo do que eu, mas compensava este facto medindo quase 1 metro a mais de circunferência. Os ombros eram de lutador e tinha uma cabeça enorme, sem pescoço à vista. Contemplava o conjunto, uma perna de pau. Dei um passo atrás, com dignidade, para falar com a segurança que me oferecia o corredor. Nesse caso, pode enviar-me água quente pelo ajudante de cozinha. Talvez, respondeu ele, ou talvez não. Depois, voltando-me as costas, concentrou-se na sua perna de cordeiro. Fiquei no corredor a pensar. O ar estava impregnado de um aroma de sálvia, combinado com um odor acre de cebola. Era evidente que a tripulação do Artemis não subsistiria só à base de porco salgado e biscoitos. Começava a compreender por que razão o capitão Rains tinha um físico em forma de pera. Voltei a assomar a cabeça com cuidado para não pisar no interior. Cardamomo, disse com firmeza. Noz moscada inteira. Seca este ano. Extrato de anis fresco. Raiz de gengibre. 2 dos grandes e 100 manchas. Fiz uma pausa. O Sr. Murphy tinha deixado de picar e mantinha a faca imóvel sobre a tábua. E 30 de grãos de baunilha, do Ceilão. Ele voltou-se lentamente, secando as mãos no avental. Tinha uma cara larga e corada, com os bigodes tesos, muito loiros, que estremeciam como as antenas de um inseto. Açafrão? Perguntou com voz rouca. 30 porção. Confirmei de imediato, dissimulando qualquer vestígio de triunfo na minha atitude. Ele respirou fundo, com a luxúria a faiscar-lhe nos olhinhos azuis. Tem lá fora um pano de chão, senhora, se quiser limpar as botas para entrar.